vivi em Deus, eu só pude compreender. A cada conflito eu pude entender o que me tem pra eu fazer. Entre o ponto onde eu estou e o lugar onde eu quero estar, muitas provas devo suportar, mas sei com ele um dia vou chegar. Eu sei que não há um caminho, caminho se faz quando se quer caminhar. O tempo me ensina a esperar, só Deus sabe onde vou chegar. Vem comigo! Então vem, amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte dessa geração. Então vem, fazer parte dessa geração. Dá sequência ao que Deus faz, isso pode lhe trazer a paz. Cansar, cair, mas levantar, seguir sem medo de fracassar. Eu sei que não há um caminho, caminho se faz quando se quer caminhar. O tempo me ensina a esperar, só Deus sabe onde vou chegar. Vem comigo! Então vem, amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte dessa geração. Então vem, amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte dessa geração. Segura na palma comigo. Então vem, amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte dessa geração. Então vem, amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte dessa geração. Então vem, então vem. Fazer parte dessa geração. Vem! Então vem, amigo, vem cantar comigo. Segue seu coração, vem fazer parte dessa geração. Segura na palma com a gente, vamos lá! Geração, geração PHN.